coral. Confio em ti. Quando vem o dia mau, Deus, eu confio em ti. Quando sopra o vento e quando não entendo nada do que está acontecendo, eu só sei que quando eu estou fraco, tua força se aperfeiçoa em mim. Eu só sei que quando eu fracasso, tu és fiel, mesmo assim. Me prostro nos teus pés, porque tu és fiel. Fiel.